Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, queridos e queridas e querides da Rádio Brasil Atual. Eu sou Joyce Jane Teixeira, integrante da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E hoje aqui com a minha parceira, Suelen Ribeiro. Dê um salve aqui, Su. Salve a nós. E também com mulheres espetaculares, para falar sobre um tema espetacular. Gente, elas estão aqui já com a boquinha cheinha, porque elas estão comendo um bolinho. Eu denuncio mesmo, porque é aqui, tá? Ainda para avisar para vocês, queridos, queridas e querides, que a gente tá nesse novo formato, indo em loco. Então, se vocês escutarem alguma interferência, é porque é do espaço. Enfim, a gente tá gostando dessa nova proposta aqui de uma roda de conversa. Enfim. Estou aqui com Baú do Curuabi, que significa onça pintada, conhecida como Ricardo Wapchana, que nasceu na terra indígena Manoa, região Serra da Lua, em Roraima. Pertence ao povo Wapchana, é pedagoga formada pela Universidade Estadual de São Paulo, UNESP, e também técnica em nutrição e dietética. Faz parte do coletivo de mulheres indígenas de São Paulo e seu mais recente trabalho coordenou o encontro de mulheres indígenas do estado de São Paulo, ocorrido na aldeia Jaraguá, Tecoapioau, em setembro de 2018, e participou e participa de vários eventos e instituições públicas e privadas. Dá um salve aqui, onça pintada! Poderosa! Tupi-Surara, que é mãe, é defensora e ativista pela igualdade e justiça dos povos tradicionais, é indígena da aldeia de São Francisco, entre as 20 aldeias do território Tupinambá, cursa Ciências e Tecnologias das Águas na Universidade Federal do Oeste do Pará. Atualmente é integrante do GTs de Gênero e Biodiversidade do Engajamundo e também é comunicadora popular com o princípio da mídia indígena, além de ser uma das fundadoras do grupo audiovisual Etnomídia Tupinambá. Dê um salve aqui, Tupi. Salve, salve, meu povo. Aqui a gente está cheio de pavulagem aí para contar muitas histórias sobre as nossas mulheres, nossos guerreiros. E Kinda Benguela Vangastel. Gente, amo esse Kinda Benguela. Ai, que nome chique, que né? Que nome chique. Eu vou criar um negócio para mim também. É bacharel em energia e sustentabilidade pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Trabalhou na sua graduação com energia solar térmica e edificações de energia passiva. No Engajamundo, atuou com mobilização de jovens, facilitação em formações de clima e gênero no desenvolvimento da campanha Solução. Essa risada, gente. É participação especial do Matheus, que está aqui com a gente também. Obrigada. Continuando, no Engajamundo, a Kinda Benguela Vangastel atuou como mobilização de jovens, facilitação e informações de clima e gênero e no desenvolvimento da campanha Solução, que é sol de solução, né, Kinda? De popularização da energia solar. Hoje é coordenadora do Energia, trabalhando principalmente em comunicação e advocacy. Advocacy, agora eu falei correto, hein? Advocacy. Gente, o tema de hoje é... E as mulheres indígenas em luta? Vamos lá começar com esse tema, que eu acho que é uma constante aí nesse território chamado Brasil, de luta, resistência e permanência, né? Porque eu gosto desse negócio, né? De permanecer. Querem nos tirar de cena, mas a gente vai continuar em cena. Então eu vou passar para a Ricarda, porque ela mais do que nunca, nesse corpo de mulher indígena, nesse território chamado Brasil, vai ter a fala de colocar sobre esse tema, que eu acho espetacular. Olá, pessoal. Mais uma vez, falar referente às questões indígenas. Ninguém melhor do que nós mesmas, não é? E ter a voz da mulher indígena é falar sobre corpo, território, esse território que a gente percorre. O território que eu nasci é ali no estado de Roraima. E uma das maiores disputas de terra e sangramento foi ali a Raposa Serra do Sol. Meus avós maternos moravam ali naquela região. E Em 2008 foi a disputa muito grande, eu acho que foi um dos maiores derramamentos de sangue que houve, né, diante da desintrusão dos arrozeiros, né, porque muitos acham que os arrozeiros eles foram retirados de lá, mas o quanto que a terra ficou é desolada, quanto os rios ficaram envenenados com os agrotóxicos do arroz, para se ter um arroz na mesa da população. Então, isso a mídia não traz, né? Não. E como vejo e como tenho observado, que muitos daqueles parentes dos povos indígenas ali viviam tutelados sobre a guarda das polícias federais, vários tipos de policiais, e era um terror, né? Essa questão de demarcação de terras. Mas em 2009 houve a demarcação em área, não foi em área contínua, mas foi na área, aliás, não foi em ilhas, porque se fosse em ilhas, seria que nem aqui no Jaraguá, né? As rodovias tá só naquele pedacinho. Então, os povos ali lutaram para que houvesse ela contínua. Mas a grande parte daquela região, muitos povos indígenas tiveram seus anseios roubados, sua infância roubada, sua natureza roubada, não é? Então, essa questão de luta e território começa desde quando a gente é pequeno, desde o ventre mesmo dos nossos pais, e saber que essa luta ela é constante e ela ainda é atual, não é? E ainda não acabou essa questão de demarcação, ainda mais com esse governo aí que veio mesmo para excluir todos os povos indígenas, para ir retirando eles dos seus territórios, não é? Então, essa luta, essa voz, quando a gente fala, o índio só quer demarcação de terra. Não, a demarcação de terra vai envolver tudo. A espiritualidade, a ancestralidade, a cultura, a língua, a forma de manuseio de seus alimentos, né? Então, eu vejo assim, com a demarcação de terras lá em Roraima, em 2009, isso refletiu muito para outras terras serem demarcadas. Mas hoje está tendo um outro retrocesso, né? A semana passada, está com 15 dias, aliás, que o território dos parentes guaranis, né? Parentes, eu falo que são os povos indígenas, que a gente se trata como parente, como os irmãos, iriam ser construídos 11 prédios, né? Ali no Jaraguá, e onde os guerreiros e as guerreiras indígenas foram e embargaram aquela obra, porque ali, se você for ver, está cheio de nascentes, está cheio de vidas, está cheio de abelhas que não têm ferrões, que isso é da cultura dos guaranis. Eu falo porque eu faço parte desse movimento das mulheres indígenas daqui de São Paulo, mesmo que a gente não esteja no nosso território indígena, né, na nossa terra ali com o nosso povo, com nossos próprios parentes, mas nós estamos aqui juntos, sabemos qual é o movimento. Então, eu vejo assim que há muito retrocesso nessa questão de demarcação e de respeito e de violação contra os direitos humanos dos povos indígenas, porque uma vez que se tem uma aldeia demarcada, realmente tem que ser assistido aquele povo, né? E não chegar com as motosserras, como aconteceu lá, várias árvores mesmo de lei, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir lá e ver. Então, vejo assim que até crianças, desde pequeno, começa a sua cidadania, né? De lutar, de que é esse território. Ah, não, é só para me plantar, não, eu não quero desenvolvimento. A questão não é essa, a questão é violação de direitos humanos, que está sendo excluído e não querem saber quem é. São seres humanos, são pessoas que têm a sua cultura também milenar. Então, essa questão de território é uma questão de muita luta, e as mulheres estão aí enganjadas, né? Estão aí lutando, né? Estão aí indo mesmo para que essas, como, por exemplo, aqui o Matheus, tenha uma outra vida, uma outra forma de vida, a forma de ele se comunicar entre a natureza e o ambiente que está ali propenso para aquela sociedade. Estou até sem fôlego, assim, porque realmente, como é importante, a gente tem que ouvir muito vocês, assim, muito. A gente, enquanto esse território dito Brasil não aprender a escutar aqueles que chegaram antes, que estavam aqui primeiro, realmente não tem como vislumbrar um futuro, um projeto de democracia, de cidadania. Que projeto civilizatório é esse branco, né, eurocêntrico, que vê na terra e nas águas dinheiro, né? Que não vê, que só vê isso, que visão limitante, que é uma tragédia, né? Uma tragédia. Essa chegada aqui é certamente uma tragédia. E agora estamos aqui e é fundamental, né? Eu estou assim muito honrada de estar na presença dessas mulheres, porque é fundamental realmente a gente escutar e cruzar esses diálogos, porque tem uma correspondência direta com a cultura africana também, né? Uhum. Com essa visão que inclui a todos, né? todos os seres, né? não é apenas essa estritamente material. Todas as formas de ser e estar no mundo, né? Enfim, vou passar para a Tupi, para ela também colocar aqui seus pensamentos. Como diz a nossa grande líder Sônia Guajajara, né? A mãe de todas as lutas é a luta pela Mãe Terra, né? Então, nós todos somos filhos de quem? Da Mãe Terra, né? E não tem essa diferença, se é indígena, se é quilombola, não são todos filhos, né, dessa Sagrada Mãe. Viemos da Terra e vamos, né, voltar, né? O ciclo da vida é esse. E, então, quando a gente fala, né, de ocupar, né, com os nossos corpos e as nossas vozes, com as nossas imagens, esses espaços onde tomam decisões pela gente, é esse lugar que a gente quer chegar, é onde a gente quer falar, colocar as pessoas para refletirem, para questionar mesmo, para criticar, para falar. Que a gente quer estar ali na resistência, né? Porque, querendo ou não, a gente quando a gente está na aldeia, dentro do território, a gente está fazendo a resistência. Uhum. Seja qualquer lugar onde a gente esteja, a gente está fazendo a resistência. Não importa se é dentro ou fora do território, importa que a gente está lá se posicionando, né? Historicamente. E a luta das mulheres na nossa região, ela tem sido isso, né? A luta que a gente fala que é até onde a gente tem informação, né? Mas imagina as nossas ancestrais há 300, 500 anos atrás, né? O quanto que elas foram violadas e quantas que lutaram mesmo, assim, admiravelmente, confrontaram, né? Na linha de frente, sim. Na linha de frente, que a gente não sabe, tem coisas que a gente nunca nem vai saber, assim, de contar, mas que a gente sente e imagina, né, que muitas mulheres sofreram, foram violadas e ainda sofremos também. Na nossa região, a luta do movimento indígena, ele também foi na linha de frente, várias outras mulheres, e uma delas é a nossa querida, né, já está bem... senhorinha Manuela Kumaruara, lá do povo Kumaruara, né? E ela é uma das nossas referências também, né? De matriarca, já idosa, né? Anciã. Temos outras mulheres, né? Do grupo Consciência Indígena, que estão aí também na trajetória. Temos na nossa região, a organização, né? A nossa representatividade política é o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, que é o CITA, onde temos, né, também uma mulher que faz parte do conselho, que é a Auricélia Arapiun, né, uma das nossas presidentas dentro desse conselho. Então, quem conhece um pouco da história dela, desde os seus 11 anos está na militância, né? Ela é uma referência para nós, né? Porque com um filho no colo e ela vai, ela não tem tempo ruim, assim, nossa, como essa, olha para essa mulher, eu não vejo essa mulher cansada, né? Embora em alguns momentos nos bastidores essa mulher se canse, essa mulher sofre, essa mulher ela é questionada, mas ela é uma grande guerreira, é uma grande voz, assim como muitas outras, assim, são exemplos que eu estou dando, mas que tem muitas outras, né, nos bastidores. E hoje no nosso movimento também tem o Levante dentro da cultura, da música, da arte, que são os grupos de mulheres que tocam, né? Tocam, cantam e compõem, que temos o grupo musical Suradas do Tapajós e as Caruana, né? Então, é esse levante de mulheres da etnia dos 13 povos que estão ali com, na sua etnomídia, falando delas com as suas composições. E não há forma mais, mais, como é que diz assim, menos tensa e estressante do que a arte e a música, né? De alcançar corações, né? E então, através desses grupos, assim, teve como ocupar outros espaços que antes não falaria da pauta indígena, né? Então, uma estratégia hoje que a gente usa, mas que já vem acontecendo há muito tempo. Assim, digamos assim, em off, né? Invisivelmente. E hoje, assim, eu tenho aprendido muito. A minha militância, ela tem acontecido desde o ano de 2016. Já estive, né? Conheço todas essas mulheres, né? Estou lutando ao lado delas, assim. Sou muito feliz. Foram e são muitos aprendizados, porque a gente sente, né, a luta, né, a porrada no dia a dia, né, o fato de eu estar como mulher indígena na cidade é outra situação também, que é mais, muito mais difícil, né, a gente tem o estereótipo, o racismo, a sexualização do nosso corpo, né, a objetificação. Então, assim, diariamente eu tenho que estar ali, né. Eu já estou com a resposta pronta. Ah, você é índia? Eu falo, não, não sou índia, porque lembrei o poema, né? Eu sou tupinambá. Uma vez aconteceu de falar assim: ah, você não é nem japonesa nem chinesa, você é uma tailandesa, né? Uma forma de negar que a existência, né, do originária, né, do povo, da voz indígena, da mulher indígena, é uma forma de negar. Então, assim, é diária, assim, como eu tenho que dar a resposta, assim, né? Não sou índia, sou tupinambá, sou uma guerreira tupinambá, e eu já vou falando firme. Fala que é guerreira, óbvio. Sou uma guerreira tupinambá, às vezes pergunto se eu sou líder, né, liderança, aí eu falo, eu sou líder de mim. Nossa. Aí, pronto, já vai... Vai, mané. Já vai cortando as asinhas, assim, desse racismo, desse enxerimento inconveniente, né, desses homens gaiato. E então, assim, hoje eu sou mãe, meu filho tem 10 anos, né, sou mãe, pai, e na nossa casa são só mulheres, né. A minha mãe criou, né, criou e educou 4 filhos, né, sozinha. E assim, ela é uma referência, uma grande inspiração. Temos a minha tia, tem a minha avó, a minha mãe é Franceli Tupinambá, e a outra, minha tia, que também é minha mãe também, e a minha pajé é Helenita Tupinambá. Então, assim, são mulheres que eu carrego dentro de mim, por onde eu vá, né, elas estão ali comigo, a gente está se conectando, né, com, parei, tá falando nos sonhos, a gente também se conecta, assim, passou um filme, que isso acaba, eu não tinha observado isso, mas é onde o lugar da minha acolhida, né, tá com essas mulheres no movimento, na escola, na universidade, umas vezes dá vontade de chorar mesmo, de desistir, de mandar todo mundo... A gente se estressa, mas a gente segura as pontas entre a gente mesmo, né? Porque na nossa região são grandes projetos, né, Galinheiro, Porto Sojeiro, a hidrovia, né, a parte da mineração que tem mais para a banda de Oriximiná em várias regiões do Pará. Então, assim, é muito extermínio, né? Muita política de exploração e não tem política, né? Isso, é um grande... a Amazônia, ela é esse ocupar e integrar. Na verdade, é esse invadir, esse massacre, né, constante, mas a gente está ali na resistência dentro da universidade e vai seguindo, sabe? E mostrando para os nossos filhos e filhas que eles devem continuar essa luta, né? E assim a gente vai, porque os nossos ancestrais fizeram isso pela gente. E quando a gente está lutando, né, nós mulheres indígenas, a gente não quer ser mais que os guerreiros, que os líderes. A gente quer estar do lado dele. O que a gente quer é o reconhecimento nesse protagonismo, né, de fronte. Então, a gente quer essa representatividade, né, essa inspiração para outras mulheres, esse respeito das outras mulheres também não indígenas, dessas mulheres brancas também, né, porque é o que faz sentido e é o que nos caminha. E assim, gente, descobrir os pontos de vulnerabilidade também é força. Né? Essa sociedade do patriarcado nos coloca o tempo inteiro como sendo mulher negra ou mulher indígena, o tempo inteiro numa cabaça de força, como se a gente também não fraquejasse, como se a gente também não chorasse, como se a gente também não tivesse momento de vulnerabilidade e fragilidade, no sentido de a luta é grande, gente. A luta é grande. É ter sentimento, né? Uma vez a professora do Matheus, né, tal, branca, disse assim: não sabia que você chorava. Ai, gente, entendeu? Eu fui assaltada, né? Estava voltando da escola 11 horas da noite, a onça estava passando e aí fiquei assustada, claro, né? E aí, dois dias depois, essa amiga dessa mesma professora estava todo mundo. É desesperado, né? E perguntei: por que vocês estão chorando? Ah, porque agora ela pode, eu não. Quer dizer que eu não tenho sentimento? Então, muitas vezes, acho que a gente não tem sentimento mesmo. Ainda fica nesse lugar ainda do racismo mesmo, de achar que é objeto, de achar que é bicho, de achar que é... Enfim, gente, ó, parem de nos matar! Pronto, agora fiz a louca, é isso mesmo. A louca nada. Pare de nos matar! Eu vou dar um break com essa frase: pare de nos matar. Yeah. Acabamos de ouvir Kwayané, a 21ª faixa do disco Nhangatu, Canções da Língua Geral Amazônica, gravada em janeiro e julho de 2016, com os alunos do curso de Nhangatu da Universidade Federal do Oeste do Pará, o FOPA. Você quer falar um pouco mais sobre esse projeto? O projeto Nhangatu, né, de CD de música em Nhangatu, é um projeto realizado, idealizado pelo movimento, né, lá em Santarém, no Baixo Tapajós, né, com os o professor, né, Florencio Vaz, e os alunos da UFOP, os acadêmicos. Então, foi um momento onde eles revitalizaram, né, através da música, a nossa língua mãe, materna, Nhangatu. Diáspora. Olá, queridos e queridas. Aqui é Fafi Prado, do Núcleo Niquimpa. E eu tenho uma novidade para vocês. A partir de agora, vocês podem colaborar para a produção desse podcast, que é nosso espaço aqui de conhecimento, de trocas, de bulimentos. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo no site Quicante. Você pode acessar pelo endereço abre.ai/Quicante. Um beijo para todos e todas. Muito obrigada. Vamos lá, Kinda. Vamos voltar, enfim, a falar dessa questão das mulheres e luta, e assim, já indo para as considerações finais, tá? Então, se você já tiver alguma dica de leitura, página, pode passar tudo pra gente aqui. E, gente, lembrando que vai estar tudo também na nossa página do Instagram, do Facebook, tá? Tô muito feliz de estar aqui, de estar escutando, né, essas mulheres incríveis falarem também, porque eu acho que é um pouco disso também, o quanto a gente, na nossa realidade, muitas vezes a gente não tem contato com essas mulheres, exato, indígenas, e a gente, nossa, pouco ouve falar, e por isso também, tipo, a gente conhece, a gente apoia, mas como é que a gente vai fortalecer essa luta também, exato, se a gente não conhece, né? Então, tipo, pra mim sempre é grande prazer e aprendizagem estar conversando e entendendo mais. E acho que é um pouco disso, tipo, na minha vida, eu sou lá do Nordeste, então tive esporadicamente, meu pai trabalhava com economia solidária, então tinha nesses momentos essas trocas com o povo indígena, mas tipo, acho que foi um engajamento mais que a gente tem, né, a gente sempre tem esses encontros, e a gente é uma rede nacional, tá no Brasil inteiro, tem, né, a gente tem esse, tem um programa lá na Amazônia também, Engaja na Amazônia, de formação e de também trocas de ferramentas mesmo para que os próprios jovens possam desenvolver suas campanhas e o que, né, vem como importante para suas comunidades. E acho que foi a partir disso, né, desses encontros, dessas trocas e dessas amizades, desses laços que foram sendo criados, que eu acho que a gente começa a aprofundar essa luta e como a gente pode ajudar. Então, eu fico muito feliz de conhecer, tipo, não só, né, mais essa luta, mas, tipo, quem são essas mulheres também? Porque é isso, a Tupi tava falando sobre os guerreiros, que a gente sempre vê e, né, sempre escuta, mas é potente ver que tem jovens mulheres incríveis liderando e mobilizando suas comunidades e fazendo coisas incríveis, assim, tipo, tanto, e aí a gente tava falando das mídias, desses canais, né, então, tipo, também essas outras maneiras de fazer esse ativismo, seja pela arte, pela música, que é que vem acontecendo, né, as Suraras, primeiro grupo lá de carimbó, só de mulheres e tudo mais, mulheres jovens, então, tipo, o quanto isso é potente, né. Lá no meu núcleo, lá de Feira de Santana, a gente tem a Mangaí também, a Mangaí Pataxó. E ela participou da COP do ano retrasado, né, da Conferência de Clima, e ano passado ela ganhou uma premiação, que era do... eu não sou muito boa de inglês, mas... do Girl Activist Summit, que era uma premiação de mulheres jovens ativistas. E aí ela tava do lado de uma Nobel da Paz, né? A Nália Murage. Então, o quão potente é isso também? Esse reconhecimento dessas mulheres que estão indo, estão fazendo e são grandes nomes. Tipo, e são mulheres como nós, sabe? Nós somos essas mulheres. Então, acho, pra mim é muito potente ver, porque a gente se enxerga, a gente também se engrandece estando do lado dessas mulheres. E eu acho que a gente tá indo cada vez mais longe com isso, eu fico feliz. fazer um chamado assim também, porque a gente da Niquimpa está muito conectada com a área da educação, né, da arte-educação, e o quanto a gente... Um chamado mesmo, assim, para quem está ouvindo, que é isso, assim, né? Qualquer pessoa pode fazer alguma coisa, né? Exatamente. Qualquer pessoa pode fazer alguma coisa pela consciência negra, pela consciência indígena. É, dentro das áreas que a gente ocupa, sempre tem alguma coisa que a gente precisa fazer, e a gente precisa fazer qualquer coisa, alguma coisa, urgentemente. Até contar uma coisa que aconteceu no projeto de iniciação artística em 2 anos atrás, que eu estava com a turma de crianças ali na região de Parelheiros, né? 2018, exatamente. E aí, ali tem uma série de aldeias Guarani, né? Então, como eu já estava, assim, trabalhando com as crianças, as questões dos encantados, trabalhando as histórias, não como um folclore, mas como uma cultura, né? A partir de livros que eu, inclusive, ganhei lá no Tapajós, né? Bom, deixa eu compartilhar, vamos conversar sobre isso. Falei, vamos fazer uma vivência na aldeia, né? Então, teve toda uma conversa com a Joyce, também foi, com as lideranças ali. E nesse período, antes de ir para a aldeia Guarani, a gente foi conversando com as crianças. E crianças, inclusive, com fenótipos indígenas, né? Perguntavam, mas e se a gente for lá e derem flechada na gente? Um outro menino, já branco, falou... Ah, eu vou pegar uma indiazinha para mim. Para casar, para levar. Então, assim, eram crianças, gente, de 8 anos. Então, olha o quanto a gente... É urgente, todos que estamos, principalmente na área da educação, parar com as coisas de fazer dia do índio, bater na boca, botar, sabe? E fingir que está tudo festa, porque não, né? Tem um genocídio aí, a pleno vapor, e a gente precisa trabalhar no lugar da consciência e da ação. Passar aqui para a Ricarda também, para... das considerações, Ricarda. Só pegando o gancho, faço esses trabalhos educacionais na sala de aula, né? Literatura em sala de aula, no qual quebra todos esses estereotipos, né? Ano passado trabalhei com a questão da língua, da minha língua materna, né? Disse que ia dar aula, todo mundo fazendo aquele auê todo, e aí... comecei a dar aula de língua estrangeira, né? Achavam que era língua estrangeira, mas língua materna. Foi uma aula muito boa, fluiu muito bem. E eu vejo assim que as pessoas têm que estar abertas também para receber essas pessoas, para falarem da sua cultura. Ninguém melhor do que o povo indígena, a indígena, para falar da cultura indígena, porque eles conhecem os seus costumes, né? As suas tradições. E só lembrando, aqui no estado de São Paulo, tem várias etnias aqui mesmo dentro da cidade, não é? Uma vez que São Paulo foi construída por mãos indígenas e do litoral, não é? Um dos maiores foi o Pancararu, que reside ali no próximo Morumbi. Eu nunca fui lá, pretendo ainda ir até lá, mas sempre encontro eles transitando nesses movimentos. O outro também, que é lá da Bahia, o povo Caimbé, que estão ali situados em Guarulhos, né? O povo Pancararé, que estão ali em Osasco. Então, é uma grande quantidade de povos que vieram do litoral para construir essa grande de floresta cinzenta, que eu chamo com muito carinho, e que estão aí, que muitos mesmo nem se reconhecem, porque não tem estereotipo, porque é assim que tem esse cabelo lindo e maravilhoso, né? Então, vejo assim que muitas coisas estão enraizadas, estão arraigadas, que nem a própria pessoa, né, o próprio indígena, não se reconhecem como, mas sim como a gente aqui, que tem o cabelinho lisinho, os olhos assim, e tem esse fenótipo, não é? Então, é muito complicado isso, é muito difícil de estarmos aqui nessa grande cidade e falar sobre essa questão, que também é questão de território, é questão de luta, não é? A luta das mulheres, a luta da questão indígena é uma luta ainda muito grande, é uma luta de resistência mesmo. Espero que não chegue aos 520 anos, não. Novamente, só tenho só a agradecer. Obrigada a todos. Kaime Manawan. Obrigada a todos vocês por esse momento de reflexão, potência, potência ancestral, potência atual, contemporânea. Eu acho de guerreiras. Eu acho que assim, branquitude, está na hora de sair do sofá epistemológico. Não dá mais para ficar no sofá epistemológico, sabe? Ficar discutindo, conversando, falando. Está na hora de pôr a mão na massa! Ei. Parem de nos matar! Parem! É o recado de hoje. Até mais. Você ouviu... Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora.